pra ver se corre, se o som vai ser da hora. Sim, eu sei de mim o que falo e o que faço. O que for o jogo, jogo mesmo, eu sou é homem. Pra quem nunca ouviu, meu Google Rossi codinome. Os ricos vão pra cá pra fuder a sua vida. Só trouxa desliza, é o que cai em armadilhas. E quem nos engrupiu não presta, vão pagar. Polícia por aí, se vacilar, vão te matar. E quem cuida de si é quem está atrás de mim. Eu quero que se fodam e que bata o DVC. Tem gente com fome, a pedra é a nova febre. O crime está de pé, se vacilar, ele te engole. E tem que ser bem liso e também ser bem malandro. Melhor que ser da rota, vacilões é mané. Eu antes te derrubo na minha rima e na ideia. Não deixo o sucesso e o estrelismo na cabeça. Com certeza, Bugo Rossi, aliado branco. No ato eu falo, estou empapuçado de ver os homens só na nossa cola. Só eu que sei sentir na pele os enquadros que eu já levei. De ano a ano sempre foi assim. A federal mete o grampo no ato, vai dividir espaço. Pede socorro, ninguém te acorde. Descer um morro sem você, ser um truta forte. Moscou subiu, esquema X, esse é o mundo. Sei muito bem, também sei que não sei de tudo. Querem é mais, é com a gente que se estoura. E não importa como seja, na droga ou na mão dos homens. Eu saio fora, faço a fuga, não sei o que há. Em todo beco, em todo canto, em qualquer lugar. É zona sul e não se engane. É por aqui que faço a minha e na minha está os homens. E na favela eles batem os inocentes. Armas nas mãos, cérebros diminuídos. De tudo isso faço a fuga. A sua inveja, o meu orgulho, não sou lá que me encare. Vai ser refrão só no beat. A perfeição é passo a passo, a fé em Deus, acredite. E nesse beat me amarrei mesmo. No bumbão, no baixão e na caixa o peso. Estou a popa, estou fora, essa é a cara meu. Do pó do trago, estou a popa, estou fora, é seu. Da violência eu sou refém. É da polícia, do sistema, das quadrilhas que não querem o bem. Estou aqui porque fugi. Só vai criada na parada, mensagem, cuide bem de você. Cê, cê, cê, cê.